A gente tem tudo pra dar certo. Fica comigo e quando você perto, tudo é tão bonito. Vem ficar comigo na beira da praia, de frente pro mar. Vem ficar comigo, menina é gostosa e mais amada. Eu te preciso, ir na calça de esporte, fio dental. Morena, você é tão sensual. Tira a calça de esporte, fio dental, dental. Morena, você é tão sensual. Na areia, o nosso amor, no ar do nosso sono. Nossa, como Nossa, como a longa, bom, bom, bom.